Se você tem para dar, não me nega negar. Agora eu vou perguntar, onde está? Faz esse beijo não, olha pro seu negão. Ó que situação, vem cá. Sai desse clima ruim, maldade em cima de mim. Não há por que destruir o que há. A sensação que me dá é que a paixão congelou. E num passado sem cor foi morar. Não me nega negar, não me deixa no ar. Vai ser pior ver seu homem implorar. Se abusar do poder do que eu desejo em você, sem ter o que nem porque vou andar. Ao andar por aí, posso até descobrir nas baladas que eu vou, quem me faça gozar da felicidade, ó, que necessidade. Ah, que mundo covarde, ah, nem quero pensar. Não me nega negar, não me nega negar. Não me nega negar, nega, não me nega negar. Não me nega negar, não me nega negar. Não me nega negar, nega, não me nega negar. No fundo eu admiro sua independência. Eu tenho teimosia, tenho paciência. Se o jogo é sedução, 1-0 pra você. Mas não demora muito, você vai querer. Essa é a promessa de um sedutor. Eu trago novidade se a rotina chegou. Reconquistar com dignidade aquela companheira. É a necessidade que faz a vontade de bocas beijarem amar. Se arrepia a pele, o que se sucede? Me diz quem consegue escapar. A música toca, o tema provoca, a razão se esgota, sei lá. O T é grande, pelo corpo se expande, se espalha no sangue, ha, ha. Pode tentar fugir, pode se espernear. Eu vou te seduzir, você vai se cansar. Te pego nas curvas, o barulho da chuva. Nos tempos de frio, abraçar. Te agarrando por trás, no cochicho que faz. O triângulo embaixo, molhar. Repetir palavrões, provocar sensações. Mais de 1000 tentações vou causar. Essa é a promessa de um sedutor. Eu trago novidade se a rotina chegou. Reconquistar com dignidade aquela companheira é a necessidade. Passeios na praia, lingeries, nos melhores motéis eu quero bis. Colares não falta, sandálias de prata. Pra suas madeixas um look da alta. Visualize, estufar seu umbigo. Não dá pra saber se é menino ou menino. Vou ligar de manhã e no meio do dia para elogiar a sua mercadoria. Sem pressa de sair, a milhão pra voltar para a tranquilidade do lar. Correr pelos parques de Adidas e Nike. A dupla de bike arrasar. Acompanhar no momento de dor. Refletir com amor e pesar. Dentro do que puder, uma ideia qualquer. E se isso não der, lamentar. Não me nega negar, não me nega negar. Não me nega nega nega, não me nega negar. Não me nega negar, não me nega negar. Não me nega nega nega, não me nega negar. No fundo eu admiro sua independência. Eu tenho teimosia, tenho paciência. Se o jogo é sedução, 1-0 pra você. Mas não demora muito, você vai querer. Essa é a promessa de um sedutor. Eu trago novidade se a rotina chegou. Reconquistar com dignidade aquela companheira é a necessidade. Essa é a promessa de um sedutor. Eu trago novidade se a rotina chegou. Reconquistar com dignidade aquela companheira é a necessidade. É a necessidade. É a necessidade. Reconquistar com dignidade aquela companheira é a necessidade. Sou boas do sul.